104. Hoje tá boa, nova simpatia, tradição. Vem pra ver, tô te esperando com um sorriso pra te ver sair. Com óculos de sol, óculos de grau, óculos pra perto, óculos pra longe, aqui é o ponto certo. Realizando sonhos pra te ver feliz, nós somos os melhores pra te atender. Nós somos esperança, somos vida e vida que você quer ter. Ótica Boa Nova, cidade alegria. Máquina do tempo ativada e pronta para ser ajustada. Ajuste concluído. As melhores pistas de dança do passado. Ignição. No ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente para você na rádio que chegou o futuro. Uma hora com mixagens, apresentação, DJ Marcante. Uma hora com mixagens, apresentação de músicas velhinhas, gostosinhas e mixadinhas aqui pelo DJ que vos fala. Versões diferentinhas, versões comunzinhas, versões oficiais, versões não oficiais, reloads, remakes, bootlegs, enfim. De todo jeito possível e dançante, as músicas que mais badalaram o passado, né? Não necessariamente os anos 80, 90, não. A gente faz um apanhado aí das décadas que se passaram e deixaram marcadas aí, musicalmente, alguns hits, né? Então a gente traz o hit que bateu naquela época, ou então o hit modernizado, e por aí vai. A edição do Flash House de hoje vai começar com essa coisa bacana que você tá conferindo aí no fundo já. Flash, I'm so glad that I'm a woman. Teremos ainda Vestania, Haraway, Out of Control, Patty Mix, Pet Shop Boys e Robbie Williams, né? Vocês sabem já que música que eu tô falando, né? Ela volta e meia aparece aqui no Flash House, porque ela é boa. Então aumenta o volume dessa bagaça aí, curte. Era a mesma coisa, né? Bom, nesse primeiro bloco aí você conferiu Robbie Williams com X Madonna, tivemos Pat Mick, Use It Up and Wear It Out, Aura Control, Simple Issues, Haraway, Catch a Fire, Vestania, Fly Free. Também tivemos aí Flares, I'm So Glad That I'm a Woman. Começando aí o Flash House de hoje. E você não saia daí porque ainda tem mais um bloco pra rolar bacana pra caramba. Fique por aí, ó. Você está ouvindo Flash House. Rádio Serviço. Ah, eu adoro. Sauna Turca, homenagem a Troá, economizar água. E eu assumo mesmo. Sauna Turca, homenagem a Troá, economizar água. Fez de mim uma pessoa melhor. Então eu conheço uma gata e já aviso logo. Ó, eu gosto de. Sauna Turca, homenagem a Troá, economizar água. Consciência tranquila, sabe? Viu como economizar água encaixa direitinho entre outras coisas que você já faz? Então o que tá faltando pra você começar? Pequenas atitudes, grandes mudanças. SWU, começa com você. Seis e trinta e oito. Inglês. Cedo ou tarde você descobre que o repeat please não resolve. Que pra falar de verdade, você precisa de cultura. É por isso que na cultura inglesa, você não aprende o inglês. Aprende em inglês. As crianças criam livros e vídeos em inglês. Já os adultos falam sobre negócios. E empreendedorismo em aulas dinâmicas cheias de cultura. Afinal, quem tem cultura tem muito mais que inglês. Acesse culturainglesa.net e matricule-se. Em Resende, 3321-2270 e em Barra Mansa, 3401-0292. Voltamos a apresentar Flash House. E a Vandal. We'll be right back. de Janeiro to the world, DJ Marken. We'll be right back. Flash House. Sitting on a Ferris wheel, watching the world go round and round it goes. Maybe that's how lovers feel. Up and down where it stops, nobody knows how. Sofreu um acidente de avião e infelizmente a música perdeu essa voz aí. Fat Boy Slim, Right Here, Right Now, E-Type, Olympia, Alexia, Number One, Led Zeppelin, Stairway to Heaven. É claro que numa versão dançante, né? Começamos esse set sacudido aí com Ian Vandal, Castles in the Sky. Eu espero pra caramba que vocês tenham gostado aí da edição do Flash House de hoje. Se Deus quiser, semana que vem a gente tá de volta, melhorando um pouquinho o sábado, né? Então, um grande abraço e fui. O passado de presente pra você. Flash House. E o sul, e o sul, e o sul, e o sul, rádio. 7:10. Seu visual, nova ótica, se você quer dar um tchan no seu astral. Nova ótica, a ótica de visão, óculos de sol. Nova ótica, óculos de grau. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes anti-reflexo. Visão simples até 2 graus. Nova Ótica. Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. Vocês estão ouvindo a Rio Sul Rádio. Direto do Rio Sul Estúdio em Resende, no Rio de Janeiro. Através do nosso site, pelo celular, pelo computador, pela Smart TV. Enfim, seja bem-vindo. Boa noite. Keeping it casual, talking about getting wasted, and pretty girls dancing naked. Usually so polite, always so sweet and nice. Now I don't recognize you. What is everybody like you? You do it well. Pretending to be that guy, but you're not that guy. In front of your friends, you're You're in the middle of every crowd, center of attention, getting all the mentions, spending all your money, that don't work on me, honey. It's like you just wanna be impressing everybody. In front of your friends, you're cool. In front of your friends, you're cool. Settle one.